chega de bobagem. MCs que nem vocês não tem coragem de botar pra fora o que realmente é verdade. Falam coisas que pra mim não tem a ver, gostam de aparecer. Suave, manda todo mundo se fuder. Por quê? O meu estilo é ao contrário. Apago gente como velas em bolo de aniversário. Nem otário escapa dessa. Falam mal por trás de mim, só que para mim o que interessa é respeito de quem sabe. Tô falando sobre PMC, DJ Deco, Muff e Suave. E tem mais que eu admiro, só que eu prefiro não falar, porque talvez possa causar conflito. Aponta, respira, funda, tira. Porque tem muito falso MC aí na mira. Respira, funda, tira. Porque tem muito falso MC aí que tá na mira. Aí falando que é do movimento, só porque tem CD gravado acha que tá dentro. Agora eu boto vocês fora da TV com um tiro que atravessa o Rodolfo e mata o ET. Só não mistura o teu funk com meu rap no teu deck. Eu canto ao vivo e você só faz playback. Não me conhece, então acaba esse seu chururu. Suave, pega o microfone e bota no teu. Só não entendo como é que isso vende. Agora eu fumo a porra inteira e deixo a ponta pro Planeta Ramp e toco até na Jovem Pan. Meu rap causa dano como aquela explosão no avião da TAM. Causa um distúrbio, suave, solta gás e tem mais faces que o subúrbio. Então aprende o repertório. Rimas entram por detrás, pela via, que nem supositório. É Sigri suave que Bigri fala, que Bigri bota bala numa arma e dispara na tua cara. Eu só tô nessa porque eu me garanto. Neguinho tenta copiar, cantar que nem eu canto, só que deu branco. Aponta, respira, funda, tira. Porque tem muito falso MC aí que tá na mira. Respira, funda, tira. Porque tem muito falso MC aí que tá na mira. Pra terminar, tem mais um tipo que merece tiro, pois só criticam e não falam nada construtivo. Pela frente são de um jeito, mas depois escrevem a matéria só falando mal a teu respeito. E adoram o exagero. Se eu disser que já provei maconha, eles falam que sou maconheiro. Se te pego escrevendo que não é verdade, quebro tua cara e a caneta bique na metade. Se ganhasse um real de cada otário que só fala mal do nosso rap, eu tava milionário. Quem tá falando? Espera um pouco que você vai ver. Mas antes de nos criticar, escuta o CD. Estilo multinacional, que fundo de quintal. E já saímos na capinha desse teu jornal. Jornalistas não entendem o que é talento, por isso dizem que as rimas não têm fundamento. Tô falando a maioria, que precisa voltar pra escola e ter aula de ortografia. E não peça que eu repita, se não complica. Toma cuidado com as coisas que você publica na revista pra vender. Pode crer. Agora vamos ver o que que a mídia vai dizer. Aponta, respira, funda, tira. Porque tem muito jornalista aí que tá na mira. Bum, bum. Respira, funda, tira. Porque tem muito jornalista aí que tá na mira.